está sofrendo tanto, e a dor no seu peito, a sua alma está lhe sufocando. Complexo de inferioridade, o inimigo está só colocando. Você não está vendo, mas está à beira de uma depressão. Chegou a hora de dobrar os joelhos e começar a clamar. Sinto o cheiro de guerra, e um pouco de guerra eu vou lhe contar. E como exemplo eu vou ter que usar o rei Josafá. O inimigo se aproxima, adore. Encurralado, adore. Desesperado, adore. Está sofrendo, adore. Vá adorando, que o seu inimigo já está recuando. O inimigo se aproxima, adore. Encurralado, adore. Desesperado, adore. Está sofrendo, adore. Vá adorando, que o seu inimigo já está recuando. Adore que tudo volta pro lugar. Adore que a guerra já vai acabar. Resista ao inimigo e ele fugirá. Adore que tudo volta pro lugar. Adore que a guerra já vai acabar. Resista ao inimigo e certamente de ti fugirá. Estão entendendo por que você agora está cantando.